Certa noite, numa mata, ouviram-se sons diferentes. Não eram animais silvestres, eram homens, negros de correntes. Tão fortes quanto ariscos, desnudos, mas não indecentes. Olhando para todos os lados, ansiedade emergente. Açoites, pancadas, esforços extra-humanos na mente. Coração partido, pois atrás ficou gente que é gente. Seres humanos que vivem uma vida sem vida, sofrendo nas mãos de seres de alma ímpia. Cabeça atordoada, caminhada desatuada, olhos ardentes e as costas machucadas. Selvagem ou não, força e atitude, culpa da situação. Lembranças de um passado, de uma terra, no mapa distante, porém tão fortes que no coração se aproximam num instante. Crenças, religiões misturadas, a confusão já foi criada. No piscar de olhos, uma nova visão, uma fonte abundante encontrada. Olhares desgovernados começam a ser direcionados. Braços fortes e machucados brigam por resultados. A grande causa e luta é pelo fim da humilhação. E a liberdade flui pelas veias de todos irmãos. O grande líder, zumbi, é preciso lembrar. Exemplo de garra e o que é acreditar. Atualidade, diferente, o povo desacreditando. Acomodado, se abstendo, sentado, observando. Enquanto isso, a morte arrodeando. Quilombo urbano, periferia, a descendência viva se mata sozinha. É impossível mirar sem direção. Pra quem tá procurando, tá aí a inspiração. A esperança nos corações das famílias nos dá forças, renova nossas vidas. Só mesmo uma coisa pra nos manter de pé. Independente da religião, a fé.